YJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Quarta-feira, dia 10 de setembro, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar do mal de Alzheimer, uma doença bastante falada e pouco conhecida. Aliás, esse mês de setembro é um mês dedicado à conscientização, no mundo inteiro, à conscientização sobre o Alzheimer. O Alzheimer, a gente vê aqui na Wikipédia, diz que o Alzheimer, doença de Alzheimer ou simplesmente Alzheimer, é uma doença degenerativa atualmente incurável, mas que possui tratamento e o tratamento permite melhorar a saúde, retardar o declínio cognitivo, tratar os sintomas, controlar as alterações de comportamento e proporcionar conforto e qualidade de vida ao idoso e à sua família. Portanto, você já percebe pela descrição inicial aqui que trata-se de uma doença da terceira idade, de idosos. Nós estamos aqui no estúdio com a Maria Clara Stockler, que é psicóloga da APAES, o Davi Pérez Esteves, que é geriatra e cardiologista do Hospital dos Servidores, e a Maria Aparecida Guimarães, presidente da Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, APAES. Eu vou abrir aqui falando de algum material que trouxeram, material de esclarecimento dessa campanha de conscientização. Você conhece alguma pessoa que esteja apresentando um desses sintomas? E os sintomas relacionados são perda de memória recente, instabilidade emocional, dificuldade de concentração, desorientação espacial e temporal, repetição das mesmas perguntas. São alguns dos indicadores de que a pessoa pode estar sofrendo do mal ou da doença de Alzheimer. Além disso, trouxeram também uma cartilha destinada a jovens para ensinar a garotada desde cedo como lidar com as pessoas, como até evitar, né? Como é que pode... ambas as literaturas são de responsabilidade da Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer. O Dr. Alois Alzheimer, médico alemão, que em 1906 estudou muito essa doença, por isso ela ficou conhecida com esse nome, como a gente tem outros males que levam o nome do seu estudioso ou descobridor. Vamos abrir então com quem que eu abro o programa, quem é que gostaria de falar? Vamos começar com a Maria Aparecida Guimarães, a Cidinha Guimarães, que é presidente da APAES e que vai nos dizer da programação, o que está previsto, as ações previstas para esse mês de setembro com vistas a essa conscientização do Alzheimer e também como é que está no mundo esse tipo de conscientização, porque as pessoas sabem muito pouco, né, sobre o Alzheimer. Bom dia, Cidinha. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer estar aqui. Não para falar da doença de Alzheimer, o prazer não é isso, mas é nosso dever, né, enquanto associação que apoia os familiares. Nós não lidamos com os pacientes porque não somos médicos, somos todos familiares ou ex-familiares. E o objetivo maior, a missão da APAES é exatamente prover a população de informações confiáveis sobre a doença, né? Porque às vezes a família demora a levar o idoso ao médico, seja o neurologista, seja o geriatra ou psiquiatra, porque não tem informação de que aqueles sintomas podem ser o início de uma demência. Então, demora muito a levar o paciente ao médico e isso atrasa o início do tratamento. Então, nós divulgamos, né, quais são os sintomas principais, que médicos, que especialidades médicas aquela família pode procurar, aonde procurar, né, pessoas, médicos profissionais realmente que conhecem a doença de Alzheimer para poder fazer um diagnóstico, que não é fácil, né, doutor? Não é em uma consulta que se consegue esse diagnóstico, depois o doutor Davi pode explicar isso com mais detalhes. Então, nós queremos que a população tenha essa informação, né, confiável. E no mês de setembro, a ADI, que é Alzheimer Disease International, que é a Associação Internacional de Alzheimer, a qual nós somos filiadas, são 84 associações no mundo inteiro, dedicam o mês de setembro a fazer uma divulgação maior do que a gente faz o ano inteiro, porque dia 21 de setembro é considerado o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Então, nós temos várias atividades, né? Entrevistas em rádio, chamadas em todas as mídias, né? E nós, esse ano, estamos com uma programação bem intensa de palestras em escolas públicas e particulares para falar para os adolescentes, né? Porque nós entendemos que os adolescentes de hoje, que serão os idosos de amanhã, ele já tem que ter um conhecimento desde agora sobre o que é esta doença, já que o Brasil vai ser a sexta maior população de idosos do mundo em 2025. Então, esses jovens farão parte, né, dessa camada social aí de idosos. Então, eles que vão legislar, eles que vão cuidar de seus idosos, né, pais ou avós. Então, eles precisam entender o que é uma demência, como começa, quais são os sintomas e como lidar com aquele idoso, né, que não é mais o idoso que a gente está acostumado a ter na família, porque muda o comportamento, né? Então, nós temos que ter, o jovem tem que entender isso para poder ter muito respeito e dar muita dignidade aos seus idosos, né, seja hoje ou quando eles forem os idosos. A verdade é que o Brasil tem hoje, segundo o último censo, 200 milhões de habitantes, e desse total, um quarto praticamente, 51 milhões são jovens. E nunca o Brasil teve tantos jovens e nunca voltará a ter tantos jovens como agora. Portanto, esse público-alvo, Cidinha, que você se refere, é um público bem específico, porque, como você bem mesma disse, é o público que vai envelhecer. A expectativa de vida, graças aos avanços da medicina e aos avanços também da própria vida, exercícios e alimentação, tudo isso, não para também de crescer. Portanto, a medicina retarda a morte e o negócio é envelhecer com saúde. Davi, eu queria puxar você para o assunto. Davi Esteves é geriatra e cardiologista. Davi, eu sou de um tempo, quando eu era menino, que o pessoal dizia assim: ah, o vovô está tão esquecido, e meu pai, não sei o que aconteceu, meu pai não sabe mais onde guarda as coisas. Aí tinha um vizinho, né? Não, o seu fulano está a gagar. Esse tipo de coisa que eram do desconhecimento científico, né? Porque também não havia muito avanço nesse sentido, mas ao mesmo tempo eram sintomas ou eram indícios de que você já tinha essa doença. Não é à toa que o Alois Alzheimer, já está em 1906, já estava estudando isso aí. Eu gostaria que você falasse um pouco do aspecto médico disso aí. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia aos colegas aqui da mesa. Realmente, eu também sou desse tempo, né? Antigamente a gente se chamava, não, está esclerosando, está ficando velhinho, esclerosando, então, hoje assim. E assim foi. Na verdade, o que a gente tem que levar em consideração é que realmente demência é um termo genérico para várias doenças, né? A mais prevalente, né, no mundo todo é a doença de Alzheimer. Agora, existem outras formas de demência também que têm que ser consideradas, e o problema é que no final de tudo elas ficam muito parecidas, mas existem maneiras de você tentar fazer o diagnóstico diferencial e abordagens terapêuticas distintas, um pouco distintas entre elas. A doença de Alzheimer, como já foi dito aqui, ela é uma doença predominantemente do idoso. Agora, tem uma forma na pessoa mais jovem, sim, muito mais relacionada à genética em si, tá? Em que você tem alguns fatores genéticos ligados ao cromossomo 21, ligados a algumas proteínas que existem no sangue, presenilina 1, presenilina 2, que são marcadores da doença genética hereditária. Na forma mais comum, que é a forma do idoso, ela é esporádica, só que é muito prevalente. O problema que já foi colocado aqui pela Cidinha é o momento diagnóstico, porque demora muito. A gente não consegue, no convívio dia a dia com a família, você vai vendo o idoso, e é comum em qualquer idoso o pequeno esquecimento, a demora a lembrar das coisas, né? Ele lembra, mas demora um pouquinho mais, mas acaba sendo atropelado pela conversa dos mais jovens, então ele vai sendo abandonado no cantinho e você começa a achar e perceber que está se modificando. Chegar o momento de você identificar que é uma perda cognitiva, geralmente ela já está bastante avançada. A doença de Alzheimer, e se eu estiver falando muito, você me interrompe, por favor. Não, pode falar. A doença de Alzheimer, ela tem como característica principal a perda da memória. Somente, no início, a memória muito recente. Aquela memória da conversa. Estou conversando aqui e não me lembro mais o que eu estava falando. Sim. Né? É esquecimento das palavrinhas, né? Posteriormente, e para a gente fazer o diagnóstico, tem que ter envolvimento de outra área de cognição. Então, o diagnóstico é clínico. A perda da memória e uma outra área de cognição. Seja déficit na atenção, seja na orientação, seja na linguagem, seja na função executiva. Isto somado ao déficit de memória, a gente começa a fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer. A questão vem, como muitas pessoas procuram, e às vezes até colegas insistem, é que não existe, na verdade, até hoje, em termos clínicos, um método diagnóstico definitivo. Não é? O que a gente lança mão de exames, e a gente lança mão de exames, são para fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias que podem levar à demência, e que muitas delas são tratáveis e com boas respostas. Não é? Então, a questão principal é essa, você identificar o momento que o paciente está deteriorando e fazer uma avaliação. Nos países desenvolvidos, você consegue uma avaliação muito precoce, que a gente faz um diagnóstico chamado déficit cognitivo mínimo, déficit cognitivo inicial, em que o paciente tem um déficit cognitivo, nem sempre pro lado da memória, mas tem um déficit cognitivo e você não sabe como é que ele vai evoluir. Né? Mas você tem que acompanhar esse paciente, porque ele pode vir evoluir para a doença de Alzheimer. É interessante isso aí que você acabou de dizer, porque esse déficit cognitivo, ele depende muito não apenas da observação dos próprios familiares, de quem convive, e do próprio paciente, do próprio doente do Alzheimer, como de algum tipo de tecnologia empregada em laboratórios, em hospitais. Nós temos aqui no Brasil esse tipo de tecnologia disponível? Você falou aí há pouco em países desenvolvidos, por isso que eu estou fazendo essa... A questão dos países desenvolvidos é falar mais em termos de atenção para o diagnóstico, né? Porque, na realidade, existem os métodos que nós temos disponíveis aqui no nosso meio são suficientes para o diagnóstico clínico da doença de Alzheimer. O diagnóstico de Alzheimer provável, que a gente chama, né? O diagnóstico definitivo é só com a patologia e é pós-morte. Mas o diagnóstico provável, nós temos métodos suficientes para isso. Existe, sim, nos países mais ricos, alguns métodos de avaliação bastante diferenciados, mas que não têm aplicabilidade clínica ainda, nem nesses países, né? Alguns métodos de imagem, de cintigrafia, com alguns marcadores de substância amiloide, que é uma substância que se acumula no cérebro desses pacientes, são utilizados mais a nível de pesquisa, principalmente nos Estados Unidos. Mas aqui no nosso meio, o que nós temos hoje em dia, que é o exame mental do paciente, e o exame clínico e o laboratório, e uma imagem cerebral, já nos dá condições suficientes de interferir e começar a tratar esse paciente. Essa imagem feita por tomógrafo, feita por ressonância magnética, como é? A melhor imagem que a gente utiliza é a ressonância nuclear magnética. Mas a tomografia também nos ajuda. Por quê? O que a gente espera da imagem? Na verdade, a imagem nos ajuda a fazer diagnóstico diferencial com outras patologias. Porque, por incrível que pareça, um tumor cerebral pode dar um quadro demencial inicialmente e você achar que não é nada disso. Então, você tem que fazer diagnóstico diferencial com outras patologias, patologias vasculares, outros tipos de demência, demência frontotemporal e outras mais. E você consegue, através da imagem, fazer esse diagnóstico diferencial. A doença de Alzheimer tem na ressonância algumas características que sugerem. O problema é que essas características nunca são tão específicas, né? Nem mesmo a presença do tecido amiloide no cérebro, ela é específica de doença de Alzheimer, não é só da doença de Alzheimer. Ela prevalece, mas não é específica. Então você pode encontrar na ressonância, e a gente gosta muito de procurar isso, o volume dos hipocampos, que é uma partezinha do cérebro que tem relação com a memória, né? Eles estão diminuídos no paciente com doença de Alzheimer. É um dado a mais, mas isso tem que ser incorporado ao exame clínico, principalmente ao exame neuropsicológico, né? Quando você tem dúvida, aí vou puxar a brasa para a minha psicóloga aqui, você pede ajuda para eles, né? Uhum. Eu fiz o meu mini-exame teste no paciente, eu não sei se ele tá realmente demenciado. Por que que eu não sei? Porque se eu pegar os extremos, se eu pegar o paciente com muito pouca reserva cognitiva, o que que é isso? Muito pouca cultura, quer dizer, um cérebro muito pouco trabalhado, ele vai ficar muito próximo do nível de demência. Então, eu vou ter dificuldade em diferenciar isso, claro, aí. Do mesmo lado, o paciente com muita cultura, muito uma reserva cognitiva muito grande, eu também vou ter dificuldade em identificar o declínio dele. E às vezes tem que lançar a mão das colegas da neuropsicologia. E a gente tem que ver também a bagagem pessoal de cada um, não é isso? O termo melhor, isso é chamado reserva cognitiva. Certo, nós teremos uma, poderemos estabelecer uma diferença entre a vida urbana e a vida no campo nesse aspecto? Existe alguma característica diferente nisso aí? Ou o Alzheimer pega qualquer um em qualquer canto? Não, ele pega qualquer um em qualquer canto. E de qualquer jeito? E de qualquer jeito. Uhum. Né? O que a gente não sabe, a gente talvez daqui a pouco fale sobre isso, são fatores de risco que possam ajudar o aparecimento da doença. Muito mais ligados à nossa vida da cidade. Certo, a vida certo. Urbana, né? Estressante. Poluição, estresse, drogas, álcool e... Pois é, porque você falou em demência, e a demência tem várias, né, tem origens, várias, né? Muitas, várias. Não é o Alzheimer? Não. Né? Quer dizer, até o Alois Alzheimer, em 1906, não faria a mínima ideia das quantidades de demências que nós teríamos no final do século XX. Provavelmente. Né? Nos dias de hoje. Já que nós estamos nessa área da demência, eu vou chamar a participação da Clara Stockler aqui, que está aqui, ela é psicóloga da Paz, e pode entrar nessa questão, Clara, até o Davi estava puxando essa sua participação por aí. Eu gostaria que você falasse desse aspecto da psicologia. Como é que é? Primeiro para o paciente, para a pessoa que sofre. Porque quem sofre do mal de Alzheimer, da doença de Alzheimer. E segundo, para quem está no entorno, quem convive com essa pessoa, quem lida com essa pessoa fora do ambiente de tratamento médico, fora do ambiente de tratamento ambulatorial ou lá o que seja, mas que seja no dia a dia. Como é essa convivência? Bom dia, Clara. Bom dia para todo mundo. Pois é, você fica tá fazendo essa pergunta e eu fico aqui, estava pensando, né? Porque o familiar, ele vai, acaba se isolando, se afastando muito do entorno, das pessoas, dos amigos, vem em todo o isolamento. E o doente também. E o doente, cada vez com essa perda, ele fica mais no seu canto, né? Mais afastado. Agora, o familiar precisa muito de ajuda. Ele é necessário procurar as pessoas, procurar os médicos. Os médicos precisam muito escutar eles, porque eles que estão no dia a dia com o seu paciente, eles que sabem o que está se passando. Então, quando vão ao médico, o médico, não, mas espera aí, não é bem assim. Não é bem assim, sim, porque o dia a dia é o que dá referência para o médico, para ver qual seria o melhor remédio, mudar de horário, o que poderia mexer ou não. Sei. Não Deus. É bem assim como, o que eu queria que você exemplificasse, citasse exemplos concretos para a pessoa que está ouvindo, inclusive, e que pode estar passando por um problema parecido, por um problema semelhante em casa, saber como é que identifica e como é que providências tomar, né? Por exemplo, tem familiares que estão ali, não dormem à noite, ou então estão tendo visões e estão agressivos, né? Sei. Chegam a bater e tal. Os doentes, né? Então, os familiares vão e relatam, olha, aconteceu isso. Passam vários remédios, os médicos passam alguns remédios, e aí eles tomam, sendo que não dá efeito. O que precisa? Precisa ser mexido nos remédios, ser reorganizados os remédios. Então, esse contato médico-paciente, paciente-médico, familiar, né? Paciente não, familiar e médico, é muito importante, porque é o familiar que vai dizer o que está se passando. O médico pode achar, não, esse remédio é ótimo, mas não é tão bom, porque está dando alteração. São várias alterações que acontecem. Então, é muito importante a ligação do médico com o familiar e o familiar poder ter esse acesso e o médico escutar. E o psicólogo, nesse conjunto aí, ele tem um trabalho com o paciente, um trabalho com o familiar e um trabalho com o grupo completo? Olha, o importante é o familiar procurar ajuda, sabe? Ele precisa se fortalecer emocionalmente. Precisa estar atento, porque assim, lá na Paz, na Associação de Alzheimer, nós temos um grupo há 11 anos. A doença de Alzheimer não era nem uma doença como está em voga hoje. Assim, não era nem conhecida praticamente. E o nosso grupo é um grupo que era um grupo único, hoje em dia são 4 grupos, né? Um grupo de familiares, então assim, as pessoas vão lá para se fortalecer, para trocar ideias, para saber como lida com a doença, para formar outros novos vínculos, né? Novos vínculos de amigos, assim, de poder trocar. Então, isso é muito importante, né? Porque assim eles lidam melhor com doentes. Por exemplo, tem uma pessoa no grupo que o marido tem Alzheimer e está com a doença já há 6 anos, diagnosticada. E foi muito engraçado, porque eles são uma caixinha de surpresa. Eu acho que a beleza dessa doença, se pode dizer que tem uma beleza, é a caixinha de surpresa que eles trazem para a gente. Até nós fizemos um trabalho lá, que foi As Pérolas, um livro sobre pérolas ditas pelos nossos familiares, né? Que eles trouxeram assim, o que, que os doentes falam. Então tem uma coisa assim, muito bonita, que ele, esse senhor, que é o marido dela, comentou. Ela está sem paciência, porque é normal ficar sem paciência, né? Faz parte, isso não é pecado, a pessoa não ter paciência. E assim, ele falou para ela, olha, fulana, eu estou mais ou menos com 6 anos dessa doença chamada Alzheimer. Ele sabe que ele tem Alzheimer. Você está perdendo a paciência comigo, mas não perde não, porque eu vou durar muitos anos e a tendência é piorar. Isso é uma, não é uma advertência, é uma ameaça. É, eu achei isso muito lindo. É incrível, é incrível. Eu achei isso muito lindo e a gente riu muito. E aí eu falei assim, gente, olha que pérola que ele disse, ele está te ensinando a lidar com ele. Ele tá... Então, assim, são essas surpresas que essa doença traz. Eu acho que uma outra coisa que ela traz, que todo familiar deve aproveitar muito, são as memórias, né? Lá de trás, esquecidas, que começam a vir. E aí são histórias que, de repente, estavam esquecidas e que o familiar não tem acesso, não sabia. Então, vocês, por favor, procurem essas histórias, porque vocês vão conhecer um lado lindo. É hora de buscar esse passado mais remoto, né? Ora, exatamente. Puxar o arquivo. É o arquivo. Essa história, é curioso lindo. Isso aí, Cidinho. Eu queria até devolver a bola para você, porque... a característica principal do Alzheimer é a perda da cognição, a perda dessa capacidade cognitiva. Mas a gente viu nesse exemplo que ela citou aí, que foi um exemplo até engraçado, legal, um exemplo edificante, de que o paciente tem consciência de que está com Alzheimer, e não só tem consciência do Alzheimer, como tem consciência do prognóstico. Ele tem consciência de qual será o fim e pede à mulher, olha, você tem paciência comigo porque a situação vai piorar, eu tenho Alzheimer, eu não estou com a gripe não. É interessante essa postura. É verdade. Eu tenho uma experiência. Minha mãe teve Alzheimer durante 14 anos. E ela já estava já diagnosticada há alguns anos. E um dia ela estava deambulando pela sala. E aí ela parou. Eu perguntei, mãe, você está precisando de alguma coisa? Aí ela parou, olhou para mim e falou, minha filha, eu sinto como se eu estivesse me desintegrando. Isso, para mim, foi... assim, um sinal de que ela tinha plena consciência, né, do déficit dela, do declínio dela, dia após dia. Ela não sabia o nome da doença. Né? E isso é uma briga, né, doutor, que existe. Os médicos devem ou não dizer para o paciente o nome da doença. Eu acho que isso é uma coisa muito que varia de família para família. Eu acho que a família deve opinar. Porque, como a Clara disse, a família que conhece aquele dia a dia, né? Mas eu acho que eles percebem que tem alguma coisa de errado acontecendo logo no início, né? E aí era a pergunta que eu queria fazer para o doutor, para ele responder e esclarecer os ouvintes. A relação da depressão com a demência. Ah, certamente. Tá? Porque eu acho, por exemplo, a minha mãe entrou em depressão. Quando eu levei ao médico por causa da depressão, eu perguntei, doutor, pode ser Alzheimer? Aí ele falou, vamos primeiro tratar da depressão. Uhum. Porque a depressão também Exatamente. Dá esse sintoma. 2 anos após, ele falou, ela já saiu da crise de depressão. Eu falei, mas os sintomas continuam e piores. Aí ele falou, porque não era só a depressão. Então é o Alzheimer. Já tinha o Alzheimer. Então a depressão, é isso que eu queria saber, doutor. A depressão detonou o Alzheimer ou ela teve a depressão? Porque ela teve consciência... de que tinha alguma coisa errada acontecendo com Exatamente ela. Antes do Davi responder, eu vou lembrar você que está acompanhando aí do outro lado o nosso programa, que você está na Rádio Nacional acompanhando o Tema Livre. Hoje nós estamos tratando do Alzheimer, esse mês de setembro é dedicado no mundo inteiro à conscientização sobre essa doença, o mal de Alzheimer, que foi detectado pelo médico alemão Alois Alzheimer em 1906 e que, mais do que nunca, está em voga hoje no mundo inteiro. Estão aqui conosco no estúdio a Maria Aparecida Guimarães, presidente da Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, a Maria Clara Stockler, que é psicóloga da APAES, que é essa associação, e o Davi Pérez Esteves. Davi Esteves, geriatra e cardiologista do Hospital dos Servidores, que vai falar sobre essa questão agora que a Clarinha então, levantou, que a Cidinha levantou. Vamos lá. Muito boa questão e ela é fundamental, né? É claro, o que se sabe, né, o que a gente idealiza, pensa a respeito, é de que realmente no início da doença a pessoa se sente estranha, a pessoa percebe que não está legal, que está com dificuldades. Quando era pouco falada sobre a doença de Alzheimer, isso ficava num nível mais tolerável. Hoje em dia, todo mundo fala de doença de Alzheimer, todo mundo tem medo de ter doença de Alzheimer, todo mundo tem medo que um parente tenha doença de Alzheimer. Então, essa preocupação existe. E a depressão como comorbidade é extremamente frequente na doença de Alzheimer. Existe até um diagnóstico que a gente chama de pseudodemência, que é aquele paciente extremamente deprimido que funciona como um demente. E você trata a depressão, o paciente melhora e recupera-se completamente. Outros não, como foi o caso de sua mãe. Abre-se com um quadro de depressão, né? Você tem que tratar a depressão, não tenha dúvida nenhuma quanto a isso, mas o déficit cognitivo persiste, né? Porque você tem que tentar diferenciar o que é depressão e o que é realmente disfunção, né? Ele está com dificuldade de memória ou ele está desinteressado em se lembrar. Isso, às vezes, é muito difícil. Você tem que fazer o tratamento da depressão, esperar alguns meses para depois fechar o diagnóstico de doença de Alzheimer. Só por falar nisso, eu acho que a coisa que mais incomoda a todo familiar, todo cuidador, são exatamente os sintomas comportamentais da doença de Alzheimer. Porque a pessoa começa a se comportar de maneiras mais estranhas possíveis. Isso gera muitos transtornos reais, da vida real. Difícil você estar com ele na presença de outros, né? E essa é uma dificuldade para a gente também, sabe? Porque em sintomas psicóticos, o que são sintomas psicóticos? Alucinações, delírios, né? Você pode lançar mão de antipsicóticos. São drogas que a psiquiatria lança mão para controlar esse paciente. Mas a gente sabe que o uso crônico desse paciente nos portadores de mal de Alzheimer aumenta a mortalidade deles. Então a gente tem que usar durante algum tempo, até a gente melhorar os sintomas e depois tentar tirar ele dessa droga. O que a gente vê de muito comum, até por dificuldade que a gente compreende que as pessoas têm, não só o médico, como os cuidadores, em lidar com esses sintomas comportamentais. É a manutenção de longo prazo dessas drogas. Na minha época da minha formação em psiquiatria, eu fiz um trabalho exatamente sobre isso. Como é que a gente controla os sintomas comportamentais? E o que a gente viu, o que se diz hoje em dia, é que a primeira coisa a se fazer é tratar a doença, as drogas específicas da doença de Alzheimer. Se necessário, lançar mão por um tempo determinado dos antipsicóticos. É o que a gente tenta fazer. Nem sempre dá certo, né? Nem sempre. A gente precisa de ajuda dos outros. Por isso que a capacitação da família é fundamental, doutor. Pelo seguinte, a tendência, nossa, eu fiz muito isso, porque eu não tinha essa informação, essa capacitação, é bater de frente com o paciente. Exatamente. Porque se o paciente diz que hoje, você pergunta, que dia é hoje? Você diz, hoje é dia 10. Não, hoje é dia 20. Aí você continua discutindo, não, hoje é dia 10. Não, é dia 20. Então, ele vai entrando num pânico, sabe? Ele começa a perder a paciência, ele começa a ficar agressivo e a família continua batendo de frente. Então, aí ele chega a uma reação catastrófica, que é esse comportamento exacerbado, né? Sim. Então, se a família está capacitada a trabalhar, né, essa questão de não bater de frente, de concordar com tudo, de ter carinho, de ter atenção, de não isolar o paciente, de dar um toque na pessoa, um abraço, seja o que for, pode evitar essa reação catastrófica. Cidinha, pode falar. Cidinha, eu fiquei pensando quando você está dizendo isso, porque é muito difícil a ficha cair. É muito difícil a ficha cair nos familiares. Os familiares aceitarem a doença, ver o que a mãe, o marido, ou o cunhado, tá? Quanto mais próximo do núcleo familiar, mais difícil é essa aceitação, não é não? Difícil. Marido, a mulher, né? O pai, a mãe. Você deixa de ser o marido, você deixa de ser a mãe, você deixa de ser o pai. Então, você vê que aquele ali não é mais aquela pessoa. Quando é o tio, quando é o tio, tá meio distante. Tá distante porque você não quer nem olhar, você começa a se afastar. Você tem a opção de não olhar. Agora, quando é o marido, a mãe ou o pai, não tem jeito. Uma coisa que eu acho importante no aspecto, inclusive, da vida de relação, é o histórico dessa relação. Nesse momento de crise é que vai se manifestar qual foi o grau de afetividade que você teve com esse idoso. É. Se você é filho, se você é marido ou esposa, qual foi a sua relação afetiva? Nesse momento que ela vai ter importância mesmo. Sim. Então, você como médico tem que dizer para a pessoa, olha, ele está doente, ele vai falar um monte de bobagem, mas você sabe que isso é por causa da doença. Aí você vai ver a resposta da pessoa, ela vai ser sempre baseada no que ela viveu com ele. Não tem como. É muito difícil a gente tentar separar essa experiência vivida na relação com aquela pessoa, do cuidado que ela vai ter com aquela pessoa. Agora, por isso que algumas vezes a gente lança a mão de profissionais específicos. Não, o profissional precisa estar sempre. Eu acho assim, para cuidado familiar, para a pessoa estar disponível, precisa ser cuidado. O familiar precisa ser cuidado. Ser cuidado é participar de um grupo, é ter uma terapia. Precisa sim, porque como você disse, surgem muitas coisas. Vem muitas coisas à tona. E tem assim, quando a família é grande, tem vários irmãos, alguma coisa assim, tem um que não consegue vivenciar, ver os pais se definhando. Então ajuda com a parte financeira. O outro fica lá no dia a dia. O outro faz na parte do supermercado. Então assim, como consegue organizar isso? Mas a parte afetiva precisa estar presente. Agora eu queria voltar um pouco aqui a fita, porque a Cidinha falou uma coisa ainda há pouco que ficou aqui na minha cabeça piscando esse negócio. A família, o médico deve dizer ou não ao paciente que ele sofre de Alzheimer. A medicina, nos países mais desenvolvidos, recomenda que o paciente seja franca e abertamente informado sobre qualquer diagnóstico. Ou seja, eu acho, que aqui é uma opinião de leigo, que nesse caso específico, talvez você possa me ajudar nisso aí, Clara, a informação precisa ao paciente, juntamente com o familiar, facilita esse trabalho psicológico e não apenas o trabalho terapêutico, o trabalho médico disso aí. Como é que é essa posição? Qual é a sua posição, Davi? Bom, do ponto de vista médico, você teria que orientar, informar sempre, né? Mas a gente tem que individualizar isso, né? A família tem que saber. A família tem que saber, claro. Porque a família é o não, a família é certo, eu digo o paciente. Né? O paciente, você vai individualizar. Uhum. Né? Se você pega um paciente extremamente depressivo, que tem um histórico de depressão no passado, com história de ação suicida. Se você conta para ele que tem Alzheimer, você está quase que botando arma na mão dele. É verdade. Então você tem que tomar um certo cuidado. Só falta abrir isso. A janela, não, né? Pode estar aguardado e dizer, olha, quero te dar uma notícia, chega aqui da janela. Exato. Então você não pode ser tão assim, generalizado com essa resposta. Sei. Tem que ser individualizado. Nas pessoas que têm uma bagagem cultural boa, firme, e uma estrutura psicológica boa, devem ser informadas, assim, até por medidas práticas da vida, né? Divisão de herança, orientação e tudo mais. Mas é difícil pra caramba pra gente. Uma coisa a gente também geralmente pede ajuda ao psicólogo. Pois é, isso é exatamente. É isso que eu ia voltar aqui pelo seguinte. Eu ia voltar aqui a essa questão do psicólogo, da psicologia, porque a depressão em si, ela não tem causas apenas neurológicas. A depressão pode ter causas psicossomáticas, ela pode ter causas apenas psicológicas. A pessoa pode ser deprimida ou depressiva, né? Porque desde criança aquela pessoa sempre foi relegada, foi esquecida, alguma coisa assim. Você vai buscar lá no passado. E aí, quando desenvolve o Alzheimer, essa memória remota é a que vem prevalecer sobre a memória recente ou não. É difícil de responder isso, né? A gente vai ter que entrar no conceito de depressão, né? Porque existe um conceito de depressão como doença, né? Como doença com neurológica, ou neuropsiquiátrica. Com sintomatologia própria, tudo certinho, né? Esse é um conceito que muitas vezes não é diagnosticado durante longa parte da vida, você vai descobrir no final. Isso tem que ser tratado, Né? Agora, é evidente que mesmo você tratando, não existe um remédio que vá curar isso. Nunca mais vou estar feliz a vida inteira. Maravilha, a vida agora é azul. Não, não existe isso. Não, porque existe, ela não é isso. Azul. É verdade. Porque a realidade não é essa. Então, existem momentos... Ela não é só azul, né? É que eu sou um pouco depressivo também. Eu acho que eu também, ainda há pouco, eu troquei o nome aqui. Eu digo, rapaz, será que isso é um sintoma? Fala aí um pouquinho. Pois é. Cara. Não, deixa ele... Mas só para completar, deixa ela falar. Você vai ter que ter sempre o suporte psicológico desse paciente. Sempre. Mesmo que ele tenha um diagnóstico definido de depressão. Vai ter que estar tomando remédio e tudo, porque vai variar e vai precisar do suporte. Agora, existem também situações de luto, por exemplo, que você fica deprimido e é natural que tenha e tem que conviver com isso. Claro. Não é? Isso não quer dizer depressão. Agora, se esse quadro depressivo vai se manifestar mais claramente num paciente demenciado, eu não sei te responder. Eu acredito que é possível, sim, mas eu não sei te responder com certidão. Aí eu acho também que cada caso é um caso. Exato. Tem que ver a história de cada um. A depressão relacionada ao diagnóstico, ao saber que está ficando com demência, é clara, a gente sabe que existe. Existe a depressão mascarando ou fingindo uma demência, a gente sabe que existe também. Agora, uma depressão perdida lá na no memória, passado, lá atrás, aí que é difícil volte de agora, dizer. É difícil isso aí dizer. A gente não pode saber direito. Fala aí, Clara. Não, fala aí, vai lá. Pode falar, Clara. É a psicologia tua área. Não, eu estava assim... Não, quando ele falou do a vida não é azul, não é... Né? Que ela tem os momentos azuis, sim, felizmente, lógico, não é monocromática. Né? É bem colorida, a vida é bem colorida. Depende do tom de cada um, né? Da cor que cada um quer colocar. Mas, assim, quanto ao doente, tem coisas que eles trazem e coisas que eles não trazem. Mas essa coisa da depressão, de uma história lá de trás, isso, eu acho que tudo é muito difícil, né? Porque tem o dia a dia deles também. Tem os flashes das lembranças. Então, quer dizer, isso tudo mexe com ele no dia. Eles sentem muito familiar. Se o familiar está triste, ele percebe. Ele sabe quando o familiar está triste. Ele percebe quando está sendo rejeitado também, né? Também. Quando ele está sendo enganado também, né? Pela própria família, né? Não é isso? Quer dizer, quando ele vê os comportamentos familiares diferenciados por causa dele, por causa da doença dele, ele percebe isso. Percebe. Quer dizer, essa questão cognitiva, esse déficit cognitivo, não é uma coisa absoluta, não é uma... E é gradativa, né? Você mesma estava dizendo isso aí, Cidinha. A sua mãe ficou doente 14 anos, e a coisa vai evoluindo, como disse aquele paciente, olha, você tenha paciência comigo, porque vai piorar, eu tenho Alzheimer. Então, essa situação é uma situação de evolução que requer muito carinho, muita atenção. Muita capacitação. Mas a gente não encontra isso, na verdade, toque, né? Impossível. O tempo todo, né? Como não é azul tudo o tempo todo, não é rosa o tempo inteiro, não é verde. Então, é esse tipo de... É difícil você conviver com isso, não é? Com qualquer doença terminal. A evolução é inexorável. A doença vai progredir. O que a gente se propõe é dar capacitação à família para que este tempo que ainda resta, né, e que a doença vai, no qual a doença vai progredir, possa ser vivido da melhor maneira possível, com mais qualidade de vida. Então, é o tratamento farmacológico, que é fundamental, e o tratamento não farmacológico para o paciente, que são o apoio psicológico, que é a fisioterapia, a fonoaudiologia, a musicoterapia, a terapia ocupacional, carinho, enfim, o carinho, né, o toque. Agora, a família, ela deve estar preparada até para o luto. Né? Que virá. Cidinha, mas você falando, eu penso que é uma perda diária. Então, é um luto diário. Diário, é um você luto diário. Você tem essa perda, cada dia tem uma perda. É um luto e uma luta diária. Sim. Né? Porque todo dia, a gente diz, olha, é matar um leão por dia. Não adianta você ficar preocupada com o que vai acontecer amanhã. No futuro. Amanhã. Você tem que ver o que, que eu tenho para o dia de hoje. A família tem que pensar assim, o que, que eu tenho para o dia de hoje? Primeiro, não isolar o paciente. É fundamental que ele continue dentro das limitações dele a ter as atividades que ele costumava ter, com supervisão. Isso é fundamental para ele não ficar mais deprimido. Certo. Né? Segundo, o familiar tem que ter o momento dele de respiro, nem que seja uma hora por dia. Tá? Nem que seja um final de semana, ele tem que se descanso. Desligar, o descanso, para recarregar as baterias. Tá? Terceiro, o familiar tem que entender que depende, a qualidade de vida do paciente depende da qualidade de vida dele. Então, primeiro, ele tem que se cuidar, e muito. No avião, quando a aeromoça faz a demonstração, diz, primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar no idoso ou na criança que está ao seu lado. Porque se você não estiver respirando, você não vai poder ajudar o outro. Então, a gente faz essa, né, comparação. Primeiro você cuida de você, né, o familiar, para poder cuidar. Porque nós temos inúmeros casos, não são poucos, de familiares, cuidadores, que faleceram antes do paciente. E aí, como é que fica o paciente? Onde é que fica a lógica dessa história? Exatamente. Aí era isso que eu queria juntar, essa coisa aí, porque o caso da Cidinha é de 14 anos, não foi isso? De convivência com Alzheimer. Davi, existe uma previsão, a partir do momento em que você diagnostica, a pessoa já tem o Alzheimer, quando você diagnostica. Isso. A partir desse momento, você pode traçar uma estratégia, dizer, olha, isso vai durar 10 anos, 5 anos, 12 anos. Olha, é só, possível isso, medicamente? Teoricamente, a evolução desse Alzheimer, a sobrevida varia de 3 a 9 anos. Mas a gente está vendo aqui casos de muito mais. 3 a 9 dela foi 14, né? Teoricamente seria isso. Quanto mais tarde se desenvolve a doença, aparece a doença mais tarde, maior a sobrevida. Engraçado, né? Quanto mais cedo, menor. Mais problema. Ou melhor, ao contrário. Quanto mais tarde, menor a sobrevida. Quanto mais cedo, maior a sobrevida. Isso é evidente pelas condições outras de saúde da pessoa, tá? Agora, o que a gente, do ponto de vista, assim, médico, o que a gente vê é o seguinte. Nem todo paciente vai responder ao tratamento médico, farmacológico. Dos pacientes que têm doença de Alzheimer, 50% responde ao tratamento farmacológico. E essa resposta dura 2-3 anos. Depois a deterioração vai acontecer. Tá? Houve algum tempo que a gente, depois desse tempo, a gente se recomendava suspender a medicação pelo alto custo. Hoje em dia a gente está questionando isso porque a medicação teria um efeito naqueles sintomas comportamentais. Então a gente deve manter a medicação dentro de situações plausíveis, evidentemente. O grande problema que eu acho de tudo, quando a gente fala da família, do apoio, tudo isso é muito certo. Mas no povo em geral, no povo do SUS, isso é tão difícil, gente. O que a gente tem dificuldade em lidar com isso no nosso serviço. Dificuldades claras. Como é que aquela família que todo mundo trabalha o dia inteiro vai cuidar daquele idoso que não consegue mais comer sozinho? Aí você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que aí eu volto àquela questão dos países desenvolvidos e dos países não desenvolvidos. Nós estamos num estágio de desenvolvimento em que as pessoas têm que se virar, as pessoas têm que trabalhar, todas as pessoas têm que trabalhar numa família, e muito cedo, começam muito cedo, muita gente abandona a escola por causa disso. Então, o doente, qualquer que seja a doença, ele é um improdutivo, e ele é um estorvo, ele vira um problema dentro de casa. Da mesma forma que a criança pequena que precisa de babá, não é? Quer dizer, a moradora da favela que trabalha o dia inteiro no mercado, no supermercado, o pai que trabalha... Sabe qual é a diferença? Sim. É o prognóstico. Não, é evidente. Com um bebezinho, com toda a dificuldade que você tem, você sabe que aquilo vai melhorar. Tem uma vida vai, com o velhinho, tá aprendendo, né? É pior. Não, vai chegar no ponto que você deixa ele cuidando do irmão mais novo. Essa aqui é a história. Mas o Alzheimer não, porque é uma doença terminal, como o caso, os casos... É uma doença que desaprende. E não tem internação, mesmo que o SUS... você pode internar e deixar morrer lá? Mas olha só, existe uma solução. É uma questão de vontade política. E isso teria que ser uma política pública, que é a criação dos centros dia. Sei. O que é o centro dia? Eu saio para trabalhar, eu tenho minha mãe com Alzheimer. Eu tenho que sair para trabalhar. Deixo a minha mãe no centro dia, onde ela vai ter todas as atividades, todos os atendimentos, vai almoçar, vai tomar banho, vai ter fisioterapia, vai ter musicoterapia, enfim, vai ter um tratamento, né? Medicamentoso e não medicamentoso. E quando eu voltar do trabalho, eu pego a minha mãe, levo para casa, porque para o convívio familiar. É o que a gente faz com a criança, deixa na creche. Exatamente. Né? Então, isso é uma questão de política pública. E mais, é uma coisa que é mais fácil até de fazer. fazer, se você levar em conta que eu estou vendo aqui, o Brasil tem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade e 6% delas sofrem do mal de Alzheimer. Então, você tem um público relativamente reduzido e é um público que você localiza com certa facilidade. Ele não está um aqui, outro lá, no meio do mato, não. Ele está nos grandes centros urbanos. Como você tem as UPAs e os postos de saúde e as creches municipais, você pode ter também o centro dia, né? Como é que chama? Centro dia, o centro de convivência, o hospital dia. Aliás, você tem cada vez mais iniciativas voltadas para a terceira idade, que é a faixa etária do mal de Alzheimer, né? Exato. Agora, tem uma coisa muito importante, né, que eu acho que eu considero os dois pontos principais na questão de uma política pública para as demências. Essa questão dos centros dias, né, a questão da capacitação dos profissionais, né, doutor, porque não são todos os médicos que conhecem, nem todos os... Então, precisam estar preparados, né, todos os profissionais da área da saúde. E um Plano Nacional de Atenção à Demência. Nós sabemos que dentro do Brasil existem 1000 Brasis, né? Cada região com as suas características, com as suas riquezas ou não, mas precisamos ter um Plano Nacional de Atenção às demências, né? A gente vem lutando com isso, a gente não consegue chegar às autoridades máximas para conversar, mas a gente espera que a partir do ano que vem, seja o governo que estiver aí, a gente possa trabalhar nesse sentido, de construir, né, um plano de atendimento à demência. Que como aí é vai que envolver... é essa história da vida, das demências? Que ela fala as demências assim, eu fico meio preocupado. tem tanto doido assim. Então, olha só. Não, olha, a demência não é loucura. Não é loucura. Vai ter momentos de loucura. Não, eu sei. O povo acha que é, por isso que a gente tem que esclarecer. Demência tem momentos de loucura, né? É verdade. Então, olha só. O que eu estava falando, das demências, a mais prevalente, sem dúvida, no idoso, é a doença de Alzheimer. Nós, aqui no nosso meio, temos sim. Temos uma prevalência muito grande de doença vascular, né? Demência vascular, né? A demência mista, que a gente chama, que é a associação de doença de Alzheimer com doença vascular cerebral, que piora a evolução da doença de Alzheimer. Nós temos ainda a demência na doença de Parkinson, né? Que é real. Existe, é tardia, quer dizer, mas a demência é não está ligada especificamente ao cérebro. A demência, ela é orgânica, ela é do organismo humano. Mas essas doenças que eu estou te falando são todas cerebrais. Doenças? Cerebrais. Cerebrais, todas. Mas a gente fala, mas tem outras situações. Pois é, as demências, que, por exemplo, de partes do organismo, são demências também, você pode dizer, quando você tem problemas, mesmo neurológicos, vamos dizer que a esclerose lateral amiotrófica é uma demência? Não. Seria? Não. Ela não é doença mais da alteração sensitivo-motora. Né? Não, tem nada a ver, até porque o cognitivo é mantido até o final. É. Existem características especiais comportamentais nesses pacientes que são discutidas a posteriori, mas... Isso aí a gente vai ter que fazer um outro programa, a demência, ela pega no cognitivo. No cognitivo, certo. É um distúrbio cognitivo. Não tendo no cognitivo, então eu estou certo quando eu tenho medo desse monte de demências que a Cidinha está falando. Como eu falei, a demência tem que ter alteração na cognição. No caso de Alzheimer, tem que ter, além de dentro da cognição, tem que ter a perda da memória. Mais um outro lado da cognição. Certo. Quer dizer, você tem uma rede de sintomas, uma sintomatologia. Isso. Existe, toda, por exemplo, uma doença... Que pode levar a outra, né? Você tem os sintomas parecidos... São parecidos, isso. E chega... Os evolutivos também, né? Esse aqui vai... Por exemplo... Vai evoluir para aquele... A doença de Parkinson, que a gente está falando. A doença de Parkinson é uma doença motora. Ela pode começar cedo na idade, né? Doença principalmente motora. Mas ela, no desenvolvimento dela, ela, no final, ela evolui com demência. Agora, existe uma forma de demência... chamada demência de corpos de Levy ou de Levy, que elas funcionam com parkinsonismo associado. Né? O paciente tem um parkinsonismo e um quadro demencial muito próximos, uma diferença de aparecimento de um para o outro, de um ano do sintoma, que tem umas características muito especiais. Então, é demência com Parkinson, mas não é doença de Parkinson. Tem um tratamento específico, difícil, né? Mas que, por exemplo, a gente usar drogas, os chamados neuroléticos, o paciente piora muito, Então você tem que tomar um certo cuidado na administração de drogas. Que tipo de droga é essa? Antipsicóticos, né? Psicóticos. Drogas para evitar psicóticos. Eles fazem muitas alucinações. É a tarja preta. Não, a barra não é pesada, não. Barra é melhor a barra. Não, o remédio é barra pesada. É barra leve. O remédio é barra pesada. Você é médico. Porque melhora. Médico sempre doura pílula, né? É verdade. Mas isso, olha, a gente está terminando o programa. Vai terminando aí, vai. Então, rapidinho. Por exemplo, você errou o diagnóstico. Você pega um paciente que está com um tremor parkinsoniano e você não observou que ele tem um tremor parkinsoniano. Ele está com um quadro de alucinação. Aí você dá um remédio para isso. Ele piora muito o quadro dele. É. Então você tem que saber fazer esse diagnóstico diferencial. Ele pode ser feito. Ele é feito através do método que nós temos e nós usamos em prática hoje em dia. Tá? Às vezes é difícil porque, como ela está dizendo, vão se assemelhando muito os sintomas e vão... se superpondo. E mais difícil no final, que é tudo mais ou menos igual. Eu queria só que você falou no início do programa, e fiquei com isso na cabeça, com o Alzheimer precoce. Sim. Eu queria que você terminasse o programa falando sobre essa questão, porque é uma questão que nós não tocamos aqui. Isso. Você tem um minuto para falar disso. Então, a doença de Alzheimer precoce é aquela identificada antes dos 60 anos de idade, por volta dos 50, 50 e poucos anos. Aliás, foi a paciente do Alzheimer, né? Foi. Ela tinha 51 para 52 anos. Então, o que se sabe é... Até pouco tempo, a gente sabia que existia uma forma esporádica e uma forma hereditária. O que é forma esporádica? Só para a pessoa entender. É que não tem nenhuma relação familiar, nada disso. E a forma hereditária é que ela tem uma relação familiar. Hoje, a gente admite que a forma precoce é muito mais relacionada a problemas genéticos, né? Então, você tem alterações em algumas proteínas precursoras de amiloide, várias enzimas, APOE4, que você pode dosar, etc. e tal, cromossomo 21, por exemplo. Você sabe que a doença, a síndrome de Down, desenvolve um quadro de doença de Alzheimer com frequência. As pesquisas estão avançando muito nesse sentido. Exato, aí, né? Que está ligado ao cromossomo 21. O problema dessa... Da questão da doença de Alzheimer genética, que a gente não tem tratamento para doença de Alzheimer. Então, que a gente era utilizado mais para aconselhamento familiar, o diagnóstico. Gente, olha, eu quero agradecer a vocês a participação aqui. O Tema Livre vai ficando por aqui. Você viu que te daria mais uma hora de programa. Fácil, algumas, né? Horas. É inesgotável. Agora que a gente estava entrando em outras áreas aí. A gente nem brigou. Mas eu quero agradecer muito a participação aqui, a presença no estúdio da Maria Aparecida Guimarães, da Cidinha, presidente da Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, a APAES, a Maria Clara Stockler, que é psicóloga lá da APAES, e o doutor Davi Pérez Esteves, geriatra, cardiologista do Hospital dos Servidores. Nós tratamos hoje aqui do mal ou doença de Alzheimer, que este mês de setembro merece atenção mundial para conscientização. O Brasil é um dos países onde essa doença vem avançando e, por isso, merece atenção especial. Muito obrigado a todos pela participação. Pedro. Um bom dia e até amanhã, às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.